no 30, vigilância a chegada à maré, ajuste no 0 no 6. Autorizado 1 no 30, 130. Informação de tráfego, 11 horas, 15 milhas, composto, 920, Charlie 201. Alívio de restrições, 4208, corrível de velocidade. Matangos, Casulo Alfa, chama o centro Recife, ONU 2, o Corrige. ONU 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8, bom. Matangos, Casulo Alfa. Recife, ONU 260, ONU 228, bom. Confere. Azul 4208, autorizado descida até 2.000 pés, sem restrições, ajuste no 0 no 6, reporte localizador. Para 2.000 pés, sem restrições, 0 no 6, trabalho localizador, e falamos que pode ir agora para a proa 07, após direto na proa de Itaque. Após direto na proa de Itaque. Serra Bravo Romeu, decolado aos 3-1 no controle 1-1-9, decimal 8. M198, muito obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia. Papapapá, Serra Bravo Romeu, nada, eu lembro. Serra Bravo Romeu, contato radar. Google nível 400, saída da ELO. Livre ascensão 400 da ELO, Serra Bravo Romeu. Metros, aliás, manter pistão zero. Autorizado, zona, o 4208. Olhei, confirme para o senhor da Romeu, livre da restrição de atitude, correto? Confirme para o controle. O senhor da Romeu, livre de restrições de atitude, correto? Livre, senhor da Romeu. Muito obrigado, senhor da Romeu. Acho que ali manhã cruzado ali é decolar pista 1 no 0, vento 1 no 7, 0 graus, 0 menos. aqui é Eco Delta Manati. Delta Manati autorizado no meu pé, decola da 197, primeira curva direita no axé, controle 1980, transponder 0125. Sim. Acho ali um eco decolado aos 33, restrito a 1 no meu pé, já posso ver o cruzamento da 35. 7, portará cruzamento da 35, Oscar Lima Eco. Curva direita, né, senhor? Oscar Lima Eco. Afirmo, Oscar Lima Eco. Final do IADS que veio para a pista 0, reposta estabilizada da localizadora do passo 208. Torre Salvador, consigo passar pro controle agora? O Oscar Lima Eco. Sente, Oscar Lima Eco, após o cruzamento da 35, controle 119.8. 7, após o cruzamento, 35, 119.8, Oscar Lima Eco. Sierra Bravo, Romeu, chão centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife, 1251, alternando 133.25 para o Sierra Bravo, Romeu, muito bom dia, obrigado. Controle papá papá Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, mantendo o controle do ar. Então, corredor axé, reporte farol da barra. Corredor axé, farol da barra, Oscar Lima Eco. E o pé. Pequeno desvio agora, para a proa 025, azul 4208. Está livre de desvio, reposta estabilizada. Mandarei. American 982 approval to receive fast level 410 by upper risk 58. Departure runway 10 left turn. Puka departure. Araka Joe transition. Departure control 119.8. Wind squawk 5064. American 982, that's correct, call me red card, it's set up and push. Boa noite, é Palmeia, obrigado. Boa, azul 4208, estamos a 2:30 para o céu, azul. Azul 4208, avistado, atrasado, pouso, pistola 0, vento 1, no 6, 0 graus, 05 nós, ajustando no 0, no 6. Siga até o Lima Tango. Te aguarde, o Papatango, Hotel Lima Tango. Confirma o horário da notificação. Ok, aguarde um minuto. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Yield, controle 119.80, transponder 5070. Zona 79, correto, não, se espera que isso não é. 5, livrando nível 220 para 160, quente da Juliette. Xané 6225, quase que identificação desse a 4.000 pés. Vigilância, chegada bom, ajuste 1017. 4.000 pés, chegada bom, ajustando 1017, agora a próxima. Oxa, 6200 estabilizado na 1.0. 6200, torre 1862, é bom pouso. 1862, obrigado. Azul 4208, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, Azul 4208. Seu Salvador, Xané 6200. Xané 6200, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 062 em nós, ajuste no 097. 1097, o ajuste, autorizado pouso na 10, Xané 6200. Última aeronave. Eco Delta, cheque o equipamento do rádio, transmissão intercotada. Bom dia, sua identificação, desça ao 050, quilômetro, chegada amarela. Presente pro Edith de Sato. De intensidade e clareza 1, o que faço é o cheque no equipamento rádio para poder decolar, ok? Que o senhor está no ponto de espera, porém faça o cheque no equipamento rádio para poder decolar, ok? Cheque o equipamento rádio, intensidade está muito entrecortada aí a transmissão, ok? No baixo estava boa a transmissão, agora está ruim. Bom, só para informação, o Xané está recebendo a aeronave em questão 5/5, tá ok? Ok, sim, grato pela informação. Agora sim, Mike Eco Delta, alto e claro, ali mantém 1-7. Confirma o telematão? Gente, confirma a radialidade de saída? Da 3663, boa tarde, a identificação desse ordem 06200, chegada chegada bom. 06200 na bomba, o centro 3663, Lima Franco, confirme o PAB? Ok, dá presente, decole e comprou direto do CAB, ok? Comprou direto do CAB e chame fora do solo. Acione o transponder 0143, hotel Lima Tango. Ah, então informe quando pronto para decolagem. Mike Eco Delta livre de decolar, vento 150 graus 079. 6200 no solo 148, libere a direita, solo 121, decimal 9. Olá, Salvador, Xané, 6200, livrou na 6.0. 6200, Alfa Juliette, 04. Alfa Juliette, para 04, 6200. Lima Eco. Prossiga. Estimado de pouso. Áudio. Uno, uno. 3-0. Uno, uno, 3-0, copiado, graças. Mike Echo Delta, decolou 50, controle 1, 9, 8. Mike Echo Delta, bom dia, mantenha as condições em Dubai. 1 mil pés direto para Manati, confirme. Direto para o CAB, reporte fora do solo. Sete Hotel Lima Tango, adicione 0143, fora os 51. Batão, copiou? Apenas fora do solo. O Hotel Lima Tango, alguma mensagem posterior, copiou? Agilizando direto CAB. Agilizando direto CAB, 0143, acionado. Fora direto, Hotel Lima Tango. De 4 mil pés, Oceaner 6225 na proa de Pelo. Confia para o controle. Oceaner 6225, senhor, está descendo para... Ah, vai atingir 4 mil pés na proa de Pelo. 6225 após Pelo, desce a 2 mil pés, está autorizado a final do ILS-XV para a pista 10. Reporte estabilizado, localizador. Ajuste em Salvador agora no 0197. Sete, no diário, no 7, descida, após Pelo, vai iniciar descida para 2 mil pés, apontará estabilizado em ILS, no localizador de Salvador, 6225. Vou no 434, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste no 097, pensado as restrições de altitude em Itapu. 3 mil no 097, gente, da restrição em Itapu, está liberado em Itapu? Livre da restrição em Itapu. Gente, vou no 434. Da 3663 autorizada a 4 mil pés, ajuste no 097. 4 mil no 097, 3663. Frequência livre, até regresso ao telemata. Obrigado. Corão 7 Galeão autorizado, 380, autorizou 10. Decola da 10, primeira curva direita da Euler da Bridge, controle 19935, hoje 19980, transponder 5067. Da Euler da Bridge. Guarulhos, 5067, transporte, tá bom? Estacionamento? máximo que dá. Posto Lima F, chama Recife, 1230, alterna 1282. Um, dois, meia, zero. Já no localizador, 6225, Oxenai. Oxenai, 6225, compartilhar LS, torre em 1 no 8, decimal meia. Torre Santos, em 2, decimal meia, muito obrigado. 1-434-SK2 no PES, autorizada final ILS, aposta cruzada. 2 mil, apertará. 434. Salvador, muito... Bom dia, Oceaner 6225, está estabilizado totalmente no localizador, está agora 1 milha para o externo, trem de pouso da Petrobras. Oceaner 6225, avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 170 graus, 07 nós. Pouso autorizado na, 1, 0, na pista 1 do 0, 6225, Oceaner. No pé, está limpo da restrição de 4.000 pelo 3663? Afirmativo, são 3663. E até 3.000 livre das restrições do 3663. Trip 5316, sua identificação, autorizada chegada, manda, deixa para o 2200.